Não brinca. DJ Jardel no comando. É bem melhor. E bem melhor. Let's go, DJ Michel. DJ Michel Revolution. Laser Soul, o peso do rap. de som, o piso do reggae. Thank you. Michel, detona meu DJ. Simplesmente o melhor. Conmigo, despacito, te abro sus dedos. despacito. Quema las paredes de tu laberinto. Quítate algo de tu cuerpo, todo manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero la enseñanza a mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. É o que vocês queriam? Então toma! Deixar pra depois é como se lembrar de respirar de novo. DJ Michel. DJ Michel Revolution, tocando só as melhores. Let's go, DJ Michel. Hoje eu não posso sair. Queria ver tudo o que eu vou fazer. Terminei com o parceiro que virava o papo. E guia comigo do jeito que eu faço. Que dele que era homem de verdade. meu ex. Digo que agora eu faço o que eu quero. Também aí se tá com vergonha de mim. Se quer saber hoje eu vou pegar de novo. Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim. Digo que agora eu faço o que eu quero. Também aí se tá com vergonha de mim. Se quer saber hoje eu vou pegar de novo. Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim. Ai que saudade do meu. Ai que saudade do meu ex. Ai que saudade do meu ex. Ele que era homem de verdade. Ele me foi um parceiro que virava um papo. E que ia comigo do jeito que eu faço. Ele que era homem de verdade. Confesso que eu quase caí da cadeia. E esse garçom não me ajuda. Já trouxe a 20ª caipira. Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que eu sou viciada e tenho um dourado vindo um modão. Você é amor, e a cadeia acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Michel Revolution.